muda, troca, muda, muda o sistema. Tudo ao contrário, tipo o ovo da gema. Agora o Necker Max pôs quinto no cadastro, diferente, né? Mas na verdade até, caminhão, fuscar o bike, vai andar a pé. O velhinho de barba vai botar ovo de páscoa, pois vai ser a seresta que vai cuidar da água. O cuzão do prefeito não roubará mais dinheiro, pelo contrário vai doar seu 13º. O Copa vai virar até o macumbeiro. Eu só paro de rimar quando o cachorro botar um ovo. O playboy filha da, tá tirando ronco. O índio muito louco, para e taca fogo. Salário mínimo é de 1 milhão. Professor vai ganhar mais que jogador da seleção. O comédia fardado tá cumprindo a lei. Pergunte para ele que ele sabe o que ele fez. O que ele fez? Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. O pobre vira rico, o ouro vira bronze. Favela é condomínio de Silvio Santos. Um chuto, o açougue tem de tudo, tem energética. Tem óculos para cego e rádio para surdo. A ideia é consistente, mas quem tá em vira crente. Extra, extra! Na página do jornal, o homem do baú é o comédia do Lalau. No mundo tão legal, não tem como passar mal. Animal em edição, vai ser o vagabão. Meu time está perdendo, vai ser o campeão. Tá tudo ao contrário, aqui nesse mundão. Ai, caralho, mundão da porra. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Eita, dá licença que eu também quero rimar. Tira a mão do chão, coloca as pernas para o ar. Você é os mãos pá, você é a mina. Tudo ao contrário nesse mundo rap louco. Pois se o mundo é quadrado, já por esse olho aberto. Se a porta tá fechada, a gente entra pelo teto. Se o seu som tem harmonia, então me diz, cadê o samba? Carla Pérez é uma puta. Deponta lá, Augusto. Bibi, bibi, aí, entra no meu carro e bate a chã, que eu te dou 10 centavos. E aí, gatinho, como vai ser hoje? Eu tenho 10 centavos, mano. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Tudo ao contrário do avesso e não hilário. Até o relógio vai girar. Eu vou fumar um cigarro começando. E o fim vai começar a partir. É mesmo engraçado. Tudo isso. O ouvido do pobre vai. Perigo. O japonês vai aumentar. E o pinguço vai tomar. Natural. O analfabeto vai fazer. O ancião vai voltar. O careca vai trançar. O e o mudinho vai gritar. Desespero. O Michael Jackson está virando. O negão. E o Bié com seu beijo está virando. Alemão. Ao inverso de tudo, entenda meu mundo. Ideia contrária, telão. PDT na área. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundo, filha da. As lindas do pagode, quer regravar o rap? Se liga, Zé Topete, nesse solo não tem playback. O Hop Harry virou o Carandiru. O esquemola na favela, o viadinho do Gugu. Se o avião tá navegando, meu barco está voando. A cada rima que se passa, seu pensamento vai mudando. Sua língua vai bater, seu coração que vai lamber. Sua cabeça que respira, seu pulmão que vai pensar. Traga e puxa e solta, pois ideia está no ar. Que esse tipo que vai miar, meu gato vai latir. Terror de Caracas, morte está aqui. A firma é forte, só quem pode, pode. Quem não pode, sacode. Põe no show de um real. Quem tem sorte, fode, fode, fode. Os loucos estão no ar. Carapicuíba e pá. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Você se pede, a gente muda. Tudo ao contrário no mundão, filha da. Brasileiros, always showing in São Paulo. Distribuições sonográficas, organizações, sheets, produções.